Viajei esse lindo país e percebi como é rico em beleza. É um encanto que se vê aqui. Os rios, os mares, as matas trazem o cheiro. É um orgulho dizer desse povo heróico brasileiro. Brasil, Brasil, não podemos deixar de assumir a identidade. Brasil, Brasil, lutar e insistir para acabar com a maldade. Temos plantas tão lindas, animais em extinção. A Amazônia ainda traz o alívio às nações. Crianças, nos sinais, desesperados. Uma esmola, por favor, para minha mãe ir ao mercado. Brasil, Brasil, não podemos deixar de assumir a identidade. Brasil, Brasil, lutar e insistir para acabar com a maldade. Retrato do Brasil.